Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Anos 60, aqui no Canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos hoje fechar um ciclo de 10 programas em que lhe falamos programa após programa, de ano após ano. Começamos em 1960 a falar da quase que aconteceu a Terceira Guerra Mundial. Falamos-lhe de muitos acontecimentos que foram marcando a década de 60, um por ano. Pois hoje, para fechar a nossa edição, vou-lhe falar talvez tudo o mais importante, não só do ano de 1969, mas talvez até do mais importante da década de 60 e talvez até do mais importante do século XX. Não vou falar da ida do homem à Lua, embora também aconteceu em 1969. Vou antes falar-lhe do que aconteceu em 7 de Abril de 1969. Foi a criação da ARPANET, um embrião daquilo que depois se iria tornar a Internet. É graças a ela que hoje aqui estamos a emitir para todo o mundo, em especial para 20 países que regularmente estão sintonizados na rádio Antena Web. Ora, acho que é este o acontecimento do ano. A criação da ARPANET, a 7 de Abril. A ARPANET começou com investigação científica, serviu depois também para investigação militar e acabou em 1991, na Suíça, por ser uma coisa já mais comercial. No mesmo ano chegou aqui a Portugal. A internet chegou a Portugal há 20 anos atrás apenas. Por acaso, pensar nisso é uma coisa surpreendente. Como é que em 20 anos o mundo mudou tanto? Ou o nosso país mudou tanto? Mas bom, vamos às três primeiras músicas de 1969. Fizeram-se grandes temas, como por exemplo Sentado à Beira do Caminho. O tema do cantor Erasmo Carlos. E já que falamos em Carlos, vamos ouvir Roberto Carlos. O tema Eu Disse Adeus. Um grande sucesso também do álbum do ano de 1969. Vamos ouvir por fim Aquele Abraço, música de Gilberto Gil, um cantor de enorme sucesso na altura, hoje é uma lenda da música brasileira. E é assim que damos início a mais uma edição do Anos 60, nesta noite de sábado, 29 de janeiro de 2011. Seja muito bem-vindo. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança, de ao menos ver de perto o seu olhar, que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar. Eu existo, eu existo. Vem a chuva, molha o meu rosto e entra.

Ora, e depois de três grandes musiquinhas brasileiras, vamos agora andar por terras britânicas. Oliver é a música... Aliás, Good Morning Starshine é a música que segue de Oliver. Se tinha que estar correto. E logo depois vamos ficar com Get Together, dos The Young Boys. Para fechar esta segunda seleção musical da primeira parte, trago-lhe The Ballad of John and Yoko, um tema de um grupo que dispensa apresentações, os Reis de Liverpool, os Beatles. É assim que vamos fechar esta segunda seleção musical da nossa primeira parte do nosso anos 60, que está aí para o ar neste sábado 29 de janeiro de 2011. There's love in your skies, reflecting the sunlight in my lover's eyes. Good morning, sunshine. So happy to be my love and me as we sing our early morning singing song. Early morning singing songs. Youth is but a song we sing, fears we will die. You can make the mountains ring, or make the angels cry. Though the bird is on And you may not know why. Come on, people now, smile on your brother. Everybody get together. Try to love one another right now. Some may come and some may go. He will surely pay his. When the one that left us here, yeah, turns for us at last. We are but a moment's sunlight fading in the grass. Come on, people now, smile on your brother. Everybody get together. Try to love one another. Together, try to love one another right now. Super music.

it was my way. Prendi questa mano. Destino avrò, parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli. Parte del mio amore, devi dirlo, questo tocca a te. Ma se è scritto che la perderò, come neve al sole si scioglierà un amore. Prendi questa mano, che la perderò, come neve al sole si scioglierà un amore. Prendi questa mano, zingara, leggi pure che destino avrò. Speranza, solo questo conforma i per me. Thank you.

felicidade. Passei no vestibular, mas a faculdade é particular. Particular, ela é particular. Particular, ela é particular. Livros tão caros, tanta taxa pra pagar. Meu dinheiro muito raro, alguém teve que emprestar. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar. O meu dinheiro, alguém teve que emprestar. Morei no subúrbio, andei de trem atrasado. Do trabalho ia pra aula, sem jantar e bem cansado. Mas lá em casa, meia-noite, tinha sempre a me esperar um punhado de problemas e criança pra criar. Para criar, só criança pra criar. Para criar, só criança pra criar. Mas felizmente eu consegui me formar. Mas da minha formatura não cheguei a participar. Faltou dinheiro pra beca e também pro meu anel. Nem o diretor careca entregou o meu papel. De tantos anos, só decepções, desenganos. Dizem que sou um burguês muito privilegiado, mas burgueses são vocês. Eu não passo de um pobre coitado. E quem quiser ser como eu vai ter é que penar um bocado. Um bom bocado vai penar, um bom bocado. Um bom bocado vai tomar, um bom bocado. Um bom bocado vai tomar. Agora vamos ficar com três temas provenientes de França. Três temas que no ano de 1969 fizeram muito sucesso. Sobretudo na França, mas também em Portugal. Este foi mais na França, realmente. François Berange, o tema Tranche de Vie. É uma música engraçada para ouvir daqui a pouco. Deixe-me só dizer que vamos ter também Georges Moustaki, Sarah, um tema que fez muito sucesso tanto em França como em Portugal. E um tema que aqui em Portugal não se ouviu porque foi entendido como estando relacionado com política, mas em França fez facto muito sucesso. Les Anarchistes, o tema de Léo Ferré. Daqui a pouco volto para a última intervenção do nosso programa, em que vamos fechar este ciclo, esta série especial de 10 episódios, digamos assim, ou de 10 programas em que lhe falamos desde 1960 até 1969. Vamos à música. Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun, bien sûr entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. À peine j'ai 5 ans qu'on m'emmène avec ma mère et mes frangins. Mon père pense qu'il y aura du turbin dans la ville où coule la Seine. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La capitale c'est bien joli, sûrement quand on la voit de Passy, mais de Nanterre ou de Charenton c'est déjà beaucoup moins folichon. J'ai pas de mal à imaginer par où ce que mon père est passé, car j'ai connu 15 ans plus tard le même tracas, le même bazar. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Matin, faut aller piétiner devant les guichets de la main d'œuvre. L'après-midi, solliciter le bon cœur des punaises, des bonnes œuvres. Ma mère, elle était toute paumée, sans ses lapins et ses couvées. Et puis pour voir, essayer non, sans fric de remplir 5 lardons. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. à refaire mon éducation. Y'a la communale en béton, là on fait de la pédagogie. Devant 60 mômes en furie, en plus de l'alphabet du calcul, j'ai pris beaucoup de coups de pied au cul. Et sans qu'on me l'ait demandé, j'ai appris l'arabe et le portugais. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. À 15 ans, fini la belle vie, t'es plus un môme, t'es plus un petit, je me retrouve les deux mains dans le pétrole, à frotter des pièces de bagnole, 9-10 heures dans un atelier, ça vous épanouit la jeunesse, ça vous arrange même la santé, pour le monde on a de la tendresse, j'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. C'est pas fini. Quand on en a un peu là-dedans, on n'y reste pas bien longtemps. On s'arrange tout naturellement pour faire des trucs moins fatigants. Je me faufile dans une méchante bande qui voyoute la nuit sur la lande. J'apprends des chansons de bruant en faisant des croche-pattes aux agents. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Bien sûr, la maison Poulaga m'agrippe à mon premier faux pas. Ça tombe bien, mon pote a de la veine, faut du monde pour le FLN. Je me farcis 3 ans de casse-pipe, Orescabil, Limitija. Y'a de quoi prendre toute l'Afrique en grippe, mais faut servir le pays ou pas. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Quand on me relâche, je suis vidé, je suis comme un petit sac en papier. Y'a plus rien dedans, tout est cassé, j'ai même plus envie d'une mémé. Quand j'ai cru que j'allais me réveiller, les flics m'ont vachement tabassé. Faut dire que je m'étais amusé, alors balancer des pavés. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. Les flics pour ce qui est de la monnaie, ils la rendent avec intérêt. Le crâne, le ventre et les roustons, enfin quoi vive la nation. Le juge m'a filé 3 ans de caisse, rapport à mes antécédents. Moi je peux pas dire que je sois en liesse, mais enfin qu'est-ce que c'est que 3 ans. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. En tout, je vais pouvoir m'épanouir dans une société structurée. Je ferai des chaussons et des balais et je pourrai me remettre à lire. Je suis né dans un petit village qu'un nom pas du tout commun. Bien sûr, entouré de bocages, c'est le village de Saint-Martin. J'en suis encore à me demander, après tant et tant d'années, à quoi ça sert de vivre et tout, à quoi ça sert en bref d'être né. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les yeux cernés par les années, par les amours. Au jour le jour, la bouche usée par les baisers. Trop souvent mais trop mal donné. Le teint blafard malgré le phare, plus pâle qu'une tache de lune. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Les seins trop lourds de trop d'amour ne portent pas le nom d'appât. Le corps lassé, trop caressé, trop souvent mais trop mal aimé. Le dos voûté semble porter les souvenirs qu'elle a dû fuir. La femme qui est dans mon lit n'a plus 20 ans depuis longtemps. Ne riez pas, n'y touchez pas, gardez vos larmes et vos sarcasmes. Lorsque la nuit nous réunit, son corps, ses mains s'offrent au mien, et c'est son cœur couvert de pleurs et de blessures qui me rassure. Il y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas. Les anarchistes, ils ont tout ramassé, des beignes et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Il y en a pas un sur 100, et pourtant ils existent, la plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais, que lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes. Ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser. Ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Et elle n'a pas sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie. Des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas un sur 100 et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes. E é assim, caros ouvintes, que chegamos ao final de mais um anos 60. Guardei para o fim aquilo que se costuma dizer o melhor. Chegamos ao final desta edição especial em que completamos a década toda de 1960. Falamos hoje então do ano de 1969 e vamos acabar com dois temas que fizeram história na canção portuguesa. O primeiro tema é de Simone de Oliveira. Ela participou e venceu, aliás, o Festival RTP da Canção em 1969 e imortalizou o tema e, mais concretamente, o verso. Os versos. Quem faz um filho, falo por gosto. Vamos ouvir A Desfolhada, tema de Simone de Oliveira. E logo depois vamos fechar com António Calvário e o tema Chorona. É assim que fechamos este ciclo. A próxima edição do nosso programa, em compensação, será inteiramente dedicada à música portuguesa dos anos 60. Fique bem, boa tarde, já a seguir, J. Salvador com Favorites. Até para a semana! Faz um filho, falo por gosto. É milho rei, milho vermelho, trago de carne, pago de amor, filho de um rei, sem governo. Volta a nascer quando há calor, minha palavra de calo do sol nascente. Não é ligado, não é ligado. Amor, amor, amor, amor, amor presente. Da minha terra é Tribuleiro, é Alentejo, o meu país neste momento. O sol queima, o vento beija, Seara louca em movimento. Minha palavra de calo do sol nascente, não é brincado, não é drogada. Amor, amor, amor, amor, amor presente em cada espiga desfolhada. Saías do tempo um dia, chorona, quando eu te vi ao passar. Juntei que eras uma santa chorona, que desceu do seu altar. Juntei que eras uma santa chorona, que desceu do seu altar. Ai, chorona, chorona, chorona, nunca poli. Um campolírio. E quem não sabe amor, chorona, não sabe o que é martírio. E quem não sabe amor, chorona, não sabe o que é martírio. Sei o que há nas flores, chorona, nas flores de um campo santo. Não sei o que há nas flores, chorona, nas flores de um campo santo. Se o vento passa pelas, chorona, para se cristãos cantam.